Rádio de plantão, continua a repressão, mas aqui convicção. Em GDR pra denunciar a guerra que gerou o vírus do ódio que o sistema plantou. Mas existe o amor pra superar a dor, as rosa e a flor, muita vez aqui murchou. Doido pelo veneno anticristo diabólico, é óbvio. Quem planta guerra colhe o ódio. Quem pode entender, compreender a mente do ser humano? Deus criou um mundo puro e não profano. Hoje a terra tá sangrando como sangrou no passado. Desde o início nasceu o pecado. O amor tá congelado e o ódio tá quente. Temos que reverter com Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista, individualista. A paz que nos oferece muitas vezes é utopia. A mente humana é como um teatro. Seu lugar é na plateia ou em cima do palco. Depende de você ser protagonista do seu papel. Receba os aplausos indo pro inferno ou indo pro céu. O mal não vem de Deus, isso eu tenho certeza. O bem não é ateu, dirigido pelo capeta que comanda. E quem é patrocinado, o que patrocina. E quem é comandado, manipulado. O soldado com seu exército defende a pátria. Ou os loucos da quebrada que rouba, que mata pelo consumo sem limite. Alguém paga o preço, o maior desafio é ser líder de si mesmo. Cadê Deus no coração? O ódio de plantão, continua a repressão, mas aqui convicção. Em GDR pra denunciar a guerra que gerou o vírus do ódio que o sistema plantou. Mas existe o amor pra superar a dor, as rosa e a flor, muita vez aqui murchou. Doido pelo veneno anticristo diabólico, é óbvio. Quem planta guerra colhe o ódio. Aí tiozão, tem uns bagulho que eu não entendo. Os moleque bom, agora tudo no veneno. Patifaria não, revolta a mil só pode. Cê tá ligado, é só o pobre que se fode. Tem trabalhador caindo em tentação, se rende ao crime, iludido só por cifrão. Mas um maluco que escolheu o caminho errado, agora na tranca tira 10 de testa fechado. E o resultado do descaso que foi tramado pelo sistema podre, injusto e covarde. Realidade triste acontece todo dia. Já tô cansado de presenciar só covardia. Quem tá no poder pode fazer e não vê nada. Revolta a comunidade, a molecada se prepare e vem a milhão. Tipo avalanche destruindo tudo que atravessar. E chega a cruzar seu caminho, é só rancor. Não tem amor no coração, que nada, Jão. Já tá entrando em extinção. Na longa estrada, trilhei por estreito caminho. Queria rosas, mas só encontrei os espinhos. É fim dos tempos, pedofilia, homicídio, sequestro. 157, estupro, latrocínio. Cê acha pouco? Ah, tio, o mundo tá louco. A sociedade afundada até o pescoço. Plantaram a guerra e a miséria predomina, mas o descaso mora lá na periferia. Cê vê crianças se afundando no cachimbo. Destrói a vida, transforma em monstro um bom menino. Peço pra ti, Senhor, que nos ajude, que os verdadeiros culpados não fiquem impunes. Cadê Deus no coração? O ódio de plantão, continua a repressão, mas aqui convicção. Em GDR pra denunciar a guerra que gerou o vírus do ódio que o sistema plantou. Mas existe o amor pra superar a dor, as rosa e a flor, muita vez aqui murchou. Doido pelo veneno anticristo diabólico, é óbvio. Quem planta guerra colhe o ódio. O mundo é uma arte, peixes pequenos e grandes. Quem tá por cima pelas verdes ou no veneno. Por um barbante constantemente o amor esfriou. Tá congelado, meus e seus semelhantes. Ódio desenfreado, sempre do lado mais fraco. A corda arrebenta, resultado indesejado. Olha só a cena. Quem mocosa na cueca, milhões não cumpre pena. Quem mora nas vielas, prisões estão à espera. Nova era, nova guerra declarada. Passos maior que as pernas, atraso nas quebradas. As armas de onde vieram não nasceram aqui. Substâncias perigosas sem limite pra consumir. Eis que seu avô plantava quiabo e mandioca, e assim não foi lavrador de folhas de coca. É foda em pleno ano de 2010. Mano, no Brasil ainda existe trabalho desumano. Passa um pano, vê que não me engano. É real, ano a ano, descaso, abandono. Desordem total, não é normal. Falta amor, Deus é soberano. E nesse caso, máquina de vacilar é o ser humano. Cadê Deus no coração? O ódio de plantão, continua a repressão, mas aqui convicção. Em GDR pra denunciar a guerra que gerou o vírus do ódio que o sistema plantou. Mas existe o amor pra superar a dor, as rosa e a flor, muita vez aqui murchou. Doido pelo veneno anticristo diabólico, é óbvio.